desceu no elevador, em um táxi entrou e sumiu. Essa cidade grande, já não sei aonde te procurar. Aqui estou sofrendo e ainda querendo te encontrar. Fui no teu emprego, me informaram que se demitiu. Fui ao restaurante onde frequentava, perguntei, ninguém lhe viu. Bate o desespero quando chego em casa e encontro vazia. Vou correndo pro quarto abraçar seu retrato pra sair. Essa cama fria. Depois de tanto amor, sua mala arrumou e nem se despediu. Desceu no elevador, estou sofrendo e ainda querendo te encontrar. Fui no teu emprego, me informaram que se demitiu. Fui ao restaurante onde frequentava, perguntei, ninguém lhe viu. Bate o desespero quando chego em casa e sair dessa agonia. Mas vem a saudade, aquela vontade, meu Deus, como eu queria. Aquele amor bandido pra sair do castigo dessa cama fria. Aquele amor bandido pra sair do castigo dessa cama fria. Aquele amor bandido sair do castigo dessa cama fria.